Panorama Agrícola para 13 de agosto de 2012, segunda-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá você, nosso amigo ouvinte do Panorama Agrícola, um abraço para você. Estamos abrindo o programa de segunda-feira, 13 de agosto de 2012, lua minguante. Meu poncho em poncho, a lonjuras batendo água. Na mesa de som são Eduardo Maier e Márcio Peixe, e o ditado de hoje é: no poder da língua existe vida e morte. Você confere no Panorama Agrícola desta segunda-feira uma dica sobre frutas de caroço. No noticiário, suinocultor não integrado ganha prazo para renegociar dívida. Na entrevista você ouve os programas da EPAGRE para você, agricultor. E hoje tem mercado agrícola, safra da mandioca, colheita e processamento seguem até o final deste mês. Participe do Panorama Agrícola, ligue 48-3665-5359 e deixe o seu recado. Ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Você pode acompanhar também o Panorama Agrícola na internet. Acesse o portal Dia de Campo ou o site da EPAGRE, www.epagre.sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. Frutas de caroço como ameixa, pêssego e nectarina devem ser plantadas agora para a colheita de setembro a outubro. Importante você ter uma boa reserva hídrica no seu solo para cultivar ameixa, nectarina e pêssego. É hora das notícias. Há agricultores familiares que produzem laranja, arroz e que trabalham com a suinocultura não integrada podem renegociar pagamento de suas operações de custeio de investimento. Os prazos para quitação de parcelas vencidas e a vencer entre 1º de janeiro de 2012 e 14 de fevereiro de 2013 podem ser prorrogados para o dia 15 de fevereiro de 2013, segundo medida anunciada pelo Conselho Monetário Nacional. A renegociação vale para agricultores com pagamentos em dia até dezembro do ano passado, ou seja, que estejam adimplentes em 31 de dezembro de 2011. Criada em Urupema, a Coopema, com 32 sócios fundadores, com apoio da EPAGRE, num trabalho de organização dos produtores. A cooperativa em Urupema nasce com o objetivo de atender às necessidades de produção, industrialização, aquisição de insumos e comercialização de agricultores, artesãos, fruticultores e pecuaristas de Urupema. Assinados contratos do Programa Nacional de Habitação Rural, que vai beneficiar 104 famílias de agricultores no extremo oeste do estado. O programa é uma ação da FETAESC, Federação dos Trabalhadores na Agricultura, em parceria com a Caixa Econômica Federal. Serão beneficiados agricultores de Bandeirante, Descanso, Guaraciaba, Paraíso, São João do Oeste, São Miguel do Oeste e Barra Bonita, com projetos de casa nova e reformas. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. A EPAGRE reuniu na semana passada coordenadores de programa. O motivo do encontro é explicado pelo diretor de pesquisa, Luiz Antônio Paladini. Nós estamos reunidos com os coordenadores porque estamos num momento de transição. Essa reunião, então, ela está reunindo os antigos coordenadores e os novos coordenadores. Alguns programas, os coordenadores continuarão e outros serão substituídos. Isso devido a estarem já nessa função pelo tempo regimental. Então, há necessidade da troca e substituição dos coordenadores. Bom, essa reunião é para uma homogeneização das atividades, no sentido assim de como fazer a gestão dos programas e, consequentemente, dos projetos. O que é que o coordenador tem que executar? Quais são as suas metas? O que, que significa os objetivos do programa? Como que ele tem que fazer os indicadores, estabelecer os indicadores para saber se o programa está atingindo ou não as suas metas? Bom, são 11 programas estaduais que eles congregam todos os projetos de pesquisa, extensão e os institucionais. Então, a nossa estrutura, todos os nossos projetos eles estão ligados a um programa e desse programa são inúmeros projetos. E dentro dos projetos existem os experimentos e as ações. Experimentos para pesquisa e as ações para a extensão rural. Você, agricultor, pode procurar a IPAGRE para buscar orientação técnica dentro dessas áreas de atuação, desses programas estratégicos que são grãos, fruticultura, olericultura, pecuária, aquicultura e pesca, negócios e mercado, recursos florestais, atividades não agrícolas e de autoabastecimento, capital social e humano, gestão social do ambiente e tecnologias ambientais. Vem aí as informações do mercado agrícola. A colheita e o processamento da safra catarinense 2011-2012 de mandioca. Esse trabalho continua até o final de agosto. As informações do mercado agrícola de hoje são de Luiz Marcelino Vieira, analista de mercado da IPAGRE CEPA. No estado, a cada ano, o interesse pela exploração da lavoura de mandioca tem perdido força, diminuindo a área plantada, bem como o número de produtores. Permanece na atividade apenas o produtor melhor estruturado e mais organizado, sendo que nas regiões sul de Santa Catarina, no Vale do Itajaí e em alguns municípios da Grande Florianópolis, a mandioca é explorada para fins comerciais, enquanto nas demais regiões é cultivada principalmente para atender a alimentação animal na forma de ração e humana para consumo in natura. A safra catarinense 2011-2012 de mandioca deve atingir um total de 521 mil toneladas, numa área a ser colhida de 28.100 hectares. O processamento das raízes continuará até o final deste mês, com a expectativa de um bom rendimento industrial, variando entre 327 e 330 quilos por tonelada de produto. Na região sul catarinense, algumas lavouras apresentaram perdas de rendimento em decorrência da escassez de chuva depois do plantio e durante a fase de desenvolvimento vegetativo. As lavouras cultivadas em terrenos arenosos foram as mais prejudicadas. As agroindústrias processadoras de matéria-prima, quase na sua totalidade, remuneram a raiz levando em consideração a quantidade do teor de amido. Esse procedimento tem estimulado o produtor em aprimorar práticas de manejo, melhorando a produtividade no campo para obter uma maior valorização da produção e, consequentemente, um aumento de renda. Os preços médios da mandioca e derivados, no período de janeiro a julho de 2012, tiveram um comportamento abaixo daqueles remunerados em igual período de 2011. A farinha fina, por exemplo, caiu 16,2%, a farinha grossa 13,3%, a fécula queda de 11,3%, polvilho azedo 3,9% e raiz menos 14,3%. Durante os meses de agosto e setembro, eles devem continuar estáveis os preços, influenciados por uma maior produção e consequente aumento dos estoques. Para o quarto trimestre, porém, a expectativa é de que os preços voltem a subir, num ritmo menor do que aqueles praticados em igual período de 2011, mas mesmo assim uma alta. Nos 7 primeiros meses de 2012, as vendas catarinenses de farinha, fécula e polvilho azedo se mantiveram estáveis e mantiveram também estáveis o volume de negócios, tanto no mercado interno quanto para os centros consumidores do Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas e Rio de Janeiro. A expectativa do setor da mandioca é de um leve aumento no volume de negócios, inclusive o surgimento de novos mercados para os derivados da mandioca a partir do quarto trimestre deste ano de 2012. As informações são de Luiz Marcelino Vieira, analista de mercado da EPAGRE CEPA. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.